rituais, os rituais existentes também derivam de civilização para civilização, há tribos que têm rituais diferentes. A questão do ritual em si deve ser estudado, deve ser modificado. Os rituais até de certa forma ajudam a ultrapassar ou não o trauma. Os rituais, nós temos a considerar dois elementos essenciais, um é o da morte e depois é o do luto. Isto é, o da morte relativamente à pessoa que desaparece e o luto que é realizado por aquelas pessoas que tinham em relação a quem morreu uma particular ligação, uma ligação muito, muito profunda. E efetivamente os rituais são elementos que são muito importantes. Por exemplo, o funeral, o enterro, as exéquias são de uma importância decisiva para a partir daí começar-se a realizar o luto. Veja-se o caso daquelas pessoas que não conseguem encontrar o cadáver em situações às vezes trágicas, em que perpetuam o luto durante o luto, ou melhor, o não início do luto devido, porque há sempre uma esperança, e a comunicação social divulga com muita frequência o caso da média, o caso de outras crianças, etc., e adultos que desaparecem, e os pais e familiares têm uma grande dificuldade em avançar com o seu próprio luto, não é? Está em cima da mesa a eutanásia. A eutanásia pode ser uma forma de ultrapassar da melhor forma o luto? Não, a eutanásia é uma outra questão. A eutanásia é, no fundo, o fim da vida, não é? E é a decisão, o fim decidido por parte do indivíduo, que sente que já não tem condições para sobreviver, etc. E então decide pôr fim à sua própria vida, por fim ao seu próprio sofrimento, que é um sofrimento que a medicina não tem capacidade, inclusive, para o atenuar. De qualquer forma, esse é um processo, digamos, do luto por morte antecipada, isto é, a pessoa em si, quando sente que está a fraquejar nas suas capacidades, que tem a morte anunciada, a pessoa entra num processo de luto, digamos assim, um luto por morte anunciada. E os familiares acompanham, de certa forma, nesse luto. Que depois haverá um outro, que é o luto por morte ocorrida, na sequência da própria ausência física da pessoa. Portanto, para a pessoa em si, há esse dilema, isto é, a eutanásia surge porque no processo por morte anunciada há uma esperança, e no início há uma negação forte, um isolamento, etc. E, portanto, durante esse processo, obviamente, que a pessoa não pensa em eutanásia, só pensará numa fase mais adiantada em que já vê que, de facto, todas as suas forças por exaustão, se reconcilia com, digamos assim, o fim à vista, e eventualmente nessa circunstância é que aceitará ou tomará a iniciativa da eutanásia. Relativamente aos familiares, é um processo sempre complexo, porque enquanto a pessoa não morreu, há sempre uma esperança viva de reverter a situação, como bem diz, e portanto aquele processo terá que ser muito bem discutido entre eles. É, podemos colocar quase que uma situação de suicídio, se não é uma questão de traição, digamos assim. Esse luto mantido, entre aspas, em stand-by, não é mais benéfico do que o luto imediato, o luto consequente? Cada luto é um caso particular. Nós podemos tentar esquematizar e criar assim ideias, etc., mas cada luto tem a ver exclusivamente com a ligação que as pessoas tinham em vida. E, portanto, um casal, um pai e um filho e a mãe. Portanto, cada um de nós desenvolve uma ligação específica e profunda com uma determinada pessoa que escolhe. Há uma escolha mútua. E o luto depende exclusivamente da profundidade dessa escolha mútua. Portanto, Um pai tem uma ligação com dois filhos, não é? Tem obrigação de os criar, mas a ligação afetiva e a ligação que cria com cada um dos dois é diferente, necessariamente diferente, porque geneticamente eles são diferentes, não é? E, portanto, logo à partida temos aqui esta dimensão, que é o luto é sempre um luto individual. Daí que, portanto, quando morre, uma das consequências do luto seja a solidão, que é a incapacidade da pessoa, desejando o retorno, não conseguindo, não encontra soluções dentro de si para resolver aquele problema. A sociedade está organizada por pequenos núcleos familiares, cada vez mais há problemas de emprego, problemas de afetos e de relações íntimas entre o núcleo. Esse prejuízo, esse mau entendimento, essa má união que há entre os núcleos familiares no luto, depois traduz-se no gravamento? Nós temos várias causas de luto. Um é por morte da pessoa. Quando nós falamos de luto, de uma maneira geral, temos tendência a identificá-lo por morte da pessoa amada. Mas não só, por exemplo, um divórcio causa um luto, poderá ser mais ligeiro, às vezes mais intenso, mas quer dizer, causa um luto. Por exemplo, a amputação de um membro causa um processo semelhante a um luto. O nascimento de um filho deficiente causa um processo de luto, não é? E também o desemprego, a desvalorização social e tudo isso também causam processos de luto, não é? Que são bastante semelhantes no seu desenrolar. Ora, toda esta dinâmica vai alterar a estrutura familiar, não é? Quer seja a ausência de um indivíduo porque morreu, quer seja de uma figura da família porque morreu, quer seja, digamos, a debilidade porque ficou deficiente ou porque ficou desempregado, etc., vai criar. E então passamos do luto individual para o luto da própria célula familiar. E então temos aí uma nova dimensão do problema. Temos o envelhecimento da população cada vez mais crescente, as unidades de saúde familiares e o médico de família em si, pode ter aqui uma importância significativa neste problema? No encaminhamento, porque o luto não é uma doença, mas as pessoas que estão em luto vivenciam episódios depressivos e outro tipo de... e que não, nem devem ser medicalizados. Então, o que acontece nessa altura... Há lacunas nesse diagnóstico? Há imensas, porque a sociedade é muito medicalizada, há muitos medicamentos para isto ou para aquilo e a melhor forma de resolver é, pronto, um antidepressivo, etc., que provocam problemas no próprio luto. Então, o que nós estamos a fazer é, a sociedade, quer através do espaço de luto, quer através da Faculdade de Medicina de Lisboa, estamos a criar conselheiros de luto, no espaço de luto, e terapeutas de luto, precisamente uma rede de pessoas que apoiem, de especialistas, digamos assim, não no luto das pessoas, mas no especialistas no apoio e na terapia ao luto, sendo necessário para ir, portanto, havendo essa necessidade depois de criar estruturas para elas intervirem nos hospitais, nas escolas, em todas as atividades, porque, por exemplo, olha, posso lhe dar um exemplo. O bullying que existe na escola, nós temos, não temos dados específicos, mas temos consciência de que uma grande percentagem desse bullying decorre de processos de luto dos próprios miúdos, que por mortes ou divórcios ou etc., canalizam a sua revolta, a sua frustração em relação às autoridades que são os professores e, portanto, desestabilizam a aula, ou então em relação aos colegas com menos capacidade e, portanto, criando, batendo, etc. Portanto, tudo isto é uma perspectiva sistémica que tem que ser analisada de uma forma mais larga. E é uma situação que é sempre evolutiva, não é? Cada vez mais o luto é melhor entendido e mais aceito. Está a demorar. Este é o 5º congresso, portanto, nós começámos há 5 anos, digamos, a trabalhar nesta área no nosso país e está a custar. Está a custar, o meio académico ainda não está permeável a esta situação. Por exemplo, eu sei que em Inglaterra tem, por exemplo, conselheiros de luto desde a Segunda Guerra Mundial, não é? E a partir do momento em que as áreas da medicina transformaram-se em medicina e apoio no cuidado, que a partir daí se alargou e começou a ser mais sensível às temáticas do luto. Em Portugal ainda não, infelizmente ainda não. E, portanto, este é um esforço pioneiro, um pouco, não é contra a corrente, mas, quer dizer, não existe corrente. Às vezes, um bocadito. Mas vamos prosseguindo. E este congresso é um êxito, continuamos a trazer pessoas estrangeiras que nos vêm cá dar o testemunho do que se passa lá fora, mas temos já especialistas em Portugal e no próximo ano teremos um congresso mundial aqui em Portugal, promovido pela nossa sociedade. Aqui em Aveiro também? Será em Lisboa, porque este congresso alterna entre Aveiro e Lisboa. Começou em Aveiro, este é o 5º em Aveiro, próximo ano será em Lisboa.